Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas, na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. When the sun won't shine, when it seems like the whole world is against you, don't be afraid. Life is unkind. You can let go of the pain if you choose to. As time slips away, skies fall apart, feeling too wild. The universal power, blowing all around you. Like you're long lost at sea, never to be found. Just knowing your heart, that we're always together, and long after I'm gone, still be around. 'Cause our bond is eternal, so is love. You the way. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, são as emissões regulares, está terminado o verão e com ele o nosso ar-condicionado. Começámos a primeira hora com o grande Sturgill Simpson, é o seu último álbum, chama-se, como sabem, A Sailor's Guide to Earth e foi All Around You. Sejam bem-vindos para prosseguir o guitarrista dos suecos Dunion, Reine Fiske, com a sua aventura de já há algum tempo, The Amazing, a novo álbum, chama-se Ambulance. caso dos The Amazing, depois do excelente disco do ano passado, Picture You, este novo chama-se Ambulance. Ficamos com dois temas, Ambulance e Divide, no início da primeira hora da Orelha Extra. Orelha Extra, 2 horas, através da Universidade FM, RUC, Rua e Rádio Gastrense em Portugal, no Brasil na Rádio UFSCar, podcast em www.orelhaextra.com. Começamos com Sturgill Simpson e passamos para o novo The Amazing, chama-se Ambulance. Foram dois temas, Ambulance, o tema título, e depois Divide. Muita música nova neste regresso às emissões normais da Orelha Extra, depois de emissões especiais do verão intituladas Ar-Condicionado. E para começar, novo álbum, ou melhor, para continuar, novo álbum de Angel Olsen, My Woman, com Shut Up, Kiss Me. We'll be right back. saw the negative. Everything was also him. When the dream had it crossed in silver in the twilight light. I saw his infinite thousand-headed delta that already tasted the salt. The conhecemos bem por aqui o trio Fire, Mats Gustafsson, Johan Bertling e Andreas Verlin, e também esta Fire Orchestra, que para além dos seus três membros principais, neste novo disco conta com mais 18 músicos, a Fire Orchestra do novo Ritual, e ouvimos o tema inicial, Ritual, Part 1. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, primeira hora. A britânica Family Atlântica do último Cosmic Unity com Injera. Disorder, arrangement, disunion, jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo de Fernando Pedrita. I'm not afraid to die. Há novo disco para a dupla Y-Hawk, temas que tinham sobrado dos álbuns anteriores, Civilian e Shrieks, recriados e editados agora neste Twin, foi If You Should See. E há também um novo disco para a aventura japonesa Asa Chang and John Ray, já lhe ouvimos música muito melhor, também já não soube aqui há bastante tempo. Este novo trabalho tem o título Mau. Ficamos com este Gyokan Yana Hitotsu, com a participação de Shinamota. に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記憶に記 奏でて赤い赤い嘘をつく簡単な簡単な喜びから複雑な複雑な欲しがりまで意味軸な意味軸な悲しみからしょぼくれたしょぼくれた憤慨まで全て映ったこの写真あなたが撮ってくれたからさよならじゃ最後にできないこともあってそれがあった数だけさよならをしてたこんにちはの数は覚えてなくて気になれば気になるほど舌がしびれたその舌でまた嘘をつくこれからはこれからは何をしようこれまでは何をしてたいつからかいつからかわからぬままこれからもこれからもあなたを撮るすべてぼやけた想像も本当にするといい disco para Asa Chang and Jun Ray, chama-se Mau. Esta é ainda a primeira das 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Não se esqueçam que o contacto faz-se através do Facebook, Twitter e e-mail orelhastra@sapo.pt. E de seguida, novo hardcore através de uma banda de New Orleans. Eles chamam-se Pudge, o disco intitula-se Badlands, e vamos ficar com três temas, obviamente ao bom velho estilo hardcore, são todos bem curtos: Badlands, Sock Puppet e Big Grandma's West Coast Pudge. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Sons do final da primeira hora de hoje da Orelha Extra com Jamal Moss enquanto Hieroglyphic Being. O novo disco tem o título The Discos of Imhotep e o tema que acabamos de escutar chama-se Spiritual Alliances. Para o fim, ainda o trio Omni do álbum Deluxe com dois temas, Afterlife e Wire. E possivelmente ainda depois o regresso de Anti-Rei, que desde há uns bons anos para cá assina como AGF. Há novo álbum, chama-se Contribution to Evolution. O tema esse vai ser Grime 69. Dress in the desert, couldn't tell you how an hour 24.

Cá estamos de novo, Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, segunda e última hora. Começámos com o clássico dos Velvet Underground, o seu primeiro álbum, em recriação através de Surf Music, por Alan Jenkins e os seus Catering Vampires. O álbum chama-se The Catering Vampires Perform Nico and the Velvet Underground, e na capa temos não uma banana, mas sim uma pera. Ouvimos European Sun e Run, Run, Run. Olá de novo. شمك زبد رادعي حباي بشمك زبد رادعي شمك زبد رادعي من حبك الغالي شصبر وراعي من حبك الغالي شصبر وراعي As três irmãs yemenitas judaicas Eiwa, do álbum Habib Galbi. O tema foi Ya Raitesh Al-Warda. E há também um novo disco para os sul-coreanos Jambinai. Chama-se A Hermitage. Ficamos com Echo of Creation. Yeah. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Miserable afternoon before full of high hopes, but now I have to borrow everything from everyone. I'm walking the tracks every day. I don't really want to. When I finally get this shit together, I'll sit down and think of what I wanna do. I'm not gonna let things go back to how they were, even if that doesn't make everyone. Para quem gosta de pop clássica australiana e de bandas novas como os Dick Diver ou os Twerps, como nós, bela surpresa para estes miúdos de nome Siggy Witch. O álbum chama-se Classic Connection, lá está, e os temas foram Look of Pain e Walking the Tracks. E um bom bocado de história da música eletrónica britânica nesta compilação Close to the Noise, Formative UK Electronica 1975-1984. We'll be right back. São os primórdios da música eletrónica nas Ilhas Britânicas nesta compilação com 4 CDs de título Close to the Noise, Formative UK Electronica 1975-1984. Ouvimos 3 projetos e respectivos temas: Five Times of Dust com Computer Bank, depois Chris Carter e Cosey Funny Tutti dos Throbbing Gristle na sua aventura Chris and Cosey com Reeducation Through Labor, e terminamos com os We Be Echo e Sexuality. If I were a carpenter, I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Esta é a Orelha Extra, canal auditivo suplementar, programa de rádio que tem podcast em orelhaextra.com e vai para o ar através da Universidade FM, RUC, Rua e Castrense, isto cá em Portugal, no Brasil através da Rádio UFSCar. Ficámos com aquela aventura que há mais tempo John Dwyer mantém, são claro os DOCs. O novo álbum intitula-se A Weird Exit e o tema foi Dead Man's Gun. E agora já Elijah Crampton com Demon City. Novo longa duração para Elijah Crampton, este Demon City, e com muitos, ou pelo menos alguns, e bons convidados. No caso específico do tema que acabamos de escutar, Dummy Track, Chino Amobi e YB. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Bindu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. If you love somebody enough, follow wherever they go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis.